A rua é um lugar onde podemos conhecer, aprender e nos comunicar. A favela não é um lugar bonito, às vezes não se mostra agradável, mas as pessoas tentam viver em conjunto. O mundo está dividido em várias ruas, onde a única distância é o dinheiro. Eu vou falar da minha rua onde moro, da minha rua, minha vila onde moro. Se a sua rua tem asfalto, se a sua rua tem um nome, a minha não tem, a minha não tem. Se a sua rua é bonita, a minha não. Se a sua rua tem jardim, a minha não. Na minha rua passa gente, na sua choque não. Eu acho que não. A minha rua não é rua, na viela não tem rio, não tem piscina, disse. A minha rua a gente brinca na jogada, se não inunda a minha casa. A gente brinca, a gente se diverte, todo mundo chama a gente de moleque. Na minha rua tem um bando de pivete, que sendo moleque se fascina, se diverte. A minha rua, a minha rua, a minha rua, a minha rua. Passa ladrão, passa gambê e passa gente. O viciado passa atrás de que me quente. E o traficante passa bem na minha frente. Na minha rua tem bochiche, tem agito. Tem gente alegre, gente triste e libido. Tem quem tem grana, quem tem gana e quem engana. Tem gente pobre, miserável, muita gente bacana. A minha rua não é rua, na viela, não tem rio, não tem piscina, disse. A minha rua, a gente brinca na chuvada, se não inunda a minha casa. Que aqui também a gente pode se divertir, a gente brinca, a gente pula, a gente joga, a gente dança. A gente brinca, a gente se diverte, todo mundo chama a gente de moleque. Na minha rua tem um bando de pivete, que sendo moleque se fascina, se diverte. A minha rua, a minha rua, a minha rua.